Da minha experiência, é Planeta Lama, único músico participante deste disco, o próprio da minha experiência. Ei, Fabio, louco, amigo do cumbico, do cumbaco, cumbaco. cansado.